Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro, vejo quem deu pra essas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus que era um tal Papai do Céu, que era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas, ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um.

E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Aquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos Deus desejou pra mim e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor.

cabeça. E se preciso fosse, daria novamente.